Ah, que belo Que dia. belo dia. Veja, Vejo. o vento Vento vem de tão vem de tão longe. longe. Bom, Bom. sei que hoje é Sei um que dia hoje é um dia difícil. difícil. Não vamos Não vamos poder poder sair, sair, curtir o curtir mundo o lá mundo lá fora. fora. Mas o Mas tempo o em que tempo em que caminhamos caminhamos juntos juntos sempre sempre serão serão inesquecíveis. inesquecíveis. Eu tinha Eu minhas tinha mãos minhas mãos pequenas, pequenas. minha Minha altura altura nem nem batia batia no no seu seu joelho. joelho. Mas eu Mas eu estava estava lá, lá, sendo sendo tratado tratado como um como homenzinho, homenzinho, seguido seguido de de uma uma proteção proteção e e felicidade. felicidade. Ai, Ai, que que bom. bom. Mesmo nos Mesmo nos piores piores dias de dias de calor calor e nos e nos ônibus ônibus lotados, lotados, ainda ainda assim assim eu eu me me sentia sentia feliz. feliz. Lembra daquele Lembra daquele parque de parque de diversões? diversões? Lembra que Lembra fomos que fomos juntos? juntos? Que lembrança Lembrança boa, boa. velho. Chorei pra Chorei andar pra no andar no brinquedo brinquedo quebrado, quebrado, mas já tinha mas já andado em tinha andado em todos. todos. Mesmo Mesmo chorando e chorando e irritando, irritando, mesmo mesmo sendo sendo pirracento, pirracento, tudo que tudo que você você fez fez foi foi sorrir pra sorrir mim. pra mim. Putz. Putz. Que Que paciência de paciência ouro. de ouro. Que Que homem. homem. Sim, Sim, vou te vou te considerar tudo considerar aquilo tudo que eu não aquilo que eu não tive. tive. Mesmo Mesmo depois depois de de tanto tanto tempo, tempo, sinto sinto a a sombra sombra de de todas todas as as lembranças lembranças pairando pairando sobre sobre mim. mim. São São muitas muitas coisas coisas boas. boas. Foram Foram boas boas demais demais para para mim. mim. Mas eu Mas tive eu tive sorte de sorte de receber receber todas todas elas. elas. E E compaixão compaixão e e instinto instinto paterno. paterno. As As últimas últimas coisas coisas que que eu eu queria queria dizer dizer é: é: me me desculpe desculpe se minha se mãe minha mãe errou errou e e ficou ficou com com cara cara errado. errado. Me Me desculpe desculpe se se meu meu pai pai nunca nunca apareceu apareceu para para assumir assumir seu seu posto. posto. Eu sei que no meio de tantos problemas você foi feliz comigo. Você deixou de ser meu avô e virou meu pai. Eu só tenho um arrependimento grande na minha vida. Eu queria de alguma forma dar uma parte de mim para ver você viver mais. Eu te devia essa. Mas você se foi. O que resta é saudade. O que resta são lembranças. O que restou foi aprendizado. Hoje, em 2019, foi como se fosse ontem que eu ainda te vi por perto. Mas acordei hoje e descobri que tenho que seguir meu caminho. Apenas isso, apenas meu caminho. Para sempre vai deixar saudades. Para sempre.